pergunta se já esqueceu aquela pessoa. Me conta. O coração tá pronto pra seguir em frente. Será que agora dá pra ser a gente? Me conta. Me conta. Tô ficando maluco só pensando em nós dois. Me dá um desespero se falar que é só depois. Não me deixe pra outrora. Se dá pra ser agora, faz comigo mais uma vez. Vai ser love das nove às seis. E se hoje você tá comigo? Capital FM informa a hora e a temperatura. 9 horas em ponto. 24 graus. Esta é a rádio que toca sucesso. Mais música no seu rádio. Os maiores sucessos da atualidade. Uma rádio do jeito que você gosta. Todo dia. É bom demais ouvir. Essa é a rádio que toca sua música. TM Digital, venda e instalação de receptores OiTV, receptores digitais para parabólica, venda e instalação de antenas digitais, UHF, para sintonia da RBS TV Digital. Parcelamos no cartão ou boleto em até 10 vezes sem juros. Entre em contato conosco, fone 996663098 ou 981230435 ou acesse tmdigital.com.br. Derrube a depressão. Derrube a tristeza. Derrube o cansaço físico, intelectual e mental. Tome Vita Melhor. Vita Melhor. Melhore músculos e nervos e o desempenho sexual com o melhor suplemento vitamínico e mineral. O Vita Melhor tem ginseng, marapuama, açaí, guaraná, noz de cola, catuaba e 14 vitaminas e minerais que vão mudar a sua vida para melhor. Pro dia nascer feliz e com disposição, tome Vita Melhor. Loja Mega Brick, onde você encontra flores, roupas, bolsas, capas de celular, mochilas, brinquedos, encartelados dos super-heróis, carrinho de controle, Transformers, bonecas LOL e outras, gaitas, violões, Legos, Patrulha Canina. Além disso, eletrônicos, carregador de celular, carregador portátil e veicular, caixinhas de som AM, FM, Bluetooth, JBL, fones de ouvido, pendrive e cartão de memória, carregador universal de notebook. Loja Mega Brick, em Cerro Largo, 99676-6723. Trabalhamos também com venda e instalação de ar-condicionado. Confira nossos preços. Ar-condicionado de 9.000 BTUs por apenas R$ 1.099 e de 12.000 BTUs por R$ 1.199. A instalação é feita pela nossa equipe e com garantia. Entre em contato com o Love através do fone 99632-6736. Rádio Capital. Cerro Largo tem Funilaria Esplanada, do Paulo Pinheiro. Fabricação de calhas, algerosas, capas, condutores, dobradeira de 6 metros. Em anexo, oficina mecânica multimarcas e serviço de solda MIG. Orçamento sem compromisso. Cobrimos qualquer oferta da concorrência, garantindo o melhor preço e a melhor condição de pagamento. Fone Whats do Pinheiro, 984586266 ou Leonardo, pelo 99968-1567. Na rua Raimundo Kivel, 1134, no bairro Esplanada, em Cerro Largo. Que tal deixar a sua casa ou empresa com visual dinâmico e moderno? Então se liga nessa dica. Guarani das Missões e região agora tem solares persianas. Venda, instalação e assistência técnica de cortinas, persianas verticais, horizontais, rolo, romana, persianas com automação e com fibra de vidro e blackout. São diversos modelos à sua disposição. Também trabalhamos com lavagem e manutenção de cortinas e persianas com orçamento sem custo. Não perca a grande promoção de Natal. Cortina vertical a partir de R$ 80,00 o metro. Cortina especial para quarto e sala e também para sua empresa. Cortinas com bloqueio e redução de 30% na incidência do calor no ambiente. Fale com o Noli pelo 996-31-4546, na rua Santa Rosa 858, próximo ao Hospital Santa Teresa, no centro de Guarani das Missões. Solares persianas, sofisticação e comodidade para o seu lar ou empresa. Atenção, senador Salgado Filho. Inaugura dia 19 de novembro o restaurante Ziegel House. Espaço amplo e aconchegante na rua 1º de maio. Almoço livre por apenas R$ 15,90 e também por quilo. Oferecemos convênio para empresas e buffet para eventos. Marmitex por apenas R$ 13,00. E se você precisar, realizamos a entrega. Cardápio variado, elaborado e especial para você e para sua família. E à noite, dispomos de chopp, pastéis, pizzas, lanches e porções. Dia 19 de novembro, inauguração do restaurante Ziegel House, na rua 1º de maio, em Senador Salgado Filho. URI Santo Ângelo, há 50 anos, transformando vidas por meio do ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. Com criatividade e inovação, compartilha histórias e ações, concretizando sonhos. Dê um play na sua carreira. Vestibular é na URI Santo Ângelo. Acesse santoangelo.uri.br e garanta já sua inscrição até o dia 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. URI Santo Ângelo. O conhecimento muda a sua vida. Na capital, as melhores músicas para você. Com André Miller. Bailão da Capital. Bailão da Capital. Muito bom dia, 9:06, sexta-feira, 16 de novembro, começando aí, dando sequência então no Bailão da Capital. Música de qualidade para ouvintes especiais como você que está nos ouvindo. Depois do feriado, né? Ontem era feriado, 15 de novembro, estamos aí numa sexta-feira com cara de segunda. A temperatura está em 24 graus aqui na região Noroeste Missões, a umidade do ar em 60% na comunicação, o amigo Andrei Miller. A partir de agora, nossas ferramentas de comunicação já estão disponíveis no Amigo 20. Nosso telefone fixo 3353-2121, o Torpedo e o WhatsApp para o 99927-7750. É o Bailão da Capital. Está vivo e crescendo. Programação que vem chegando no oferecimento aí do posto Cairã e Supermercado Cripe, em nome da Loja Vera, Agropecuária Agrovida, Eletrônica LM, Supermercado Pague Pouco, em nome de Alto Azul, Erva Mate Cristalina, Escola DataWork, Açougue Mindian, Lunques Informática e Lunques Telefonia, também em nome da Loja Bazar Sol e Lua, Josi Pinturas, Restaurante Ziegel House, também em nome de Casa das Plantas, Super Amigão e Bela Vita. Será que ela vai... Também integram a programação a partir das 10 horas da Decândido Ambientes, as lojas Imigração, o Ada Automóveis, Livraria Ini, os amigos da Voese, loja a partir de R$1, os amigos da Preço Final, do Super Central, restaurante Meu Cantinho, Sabrina Presentes, Auto Posto Central, Impacto Sistemas. Também em nome da Mercosul, da Padaria Pão Doce, do Xuca Artefatos de Concreto, da TM Digital e JR Motos. É o Bailão da Capital. Lembrando você que hoje é sexta-feira. E o chimarrão aqui no estúdio, tá que tá, né? Chimarrão tá buenacho. Erva mate cristalina hoje, tomando com açúcar, né? A suavezinha. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão. O coração no céu e o sol no coração. Pra tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Capital. Bailão da Capital. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, gente. Sextou, né? Chegou o final de semana. Nada de tristeza, pega uma. São 9 horas e 10 minutos. A partir de agora, as melhores aqui na capital. Pro pessoal da Tolosa Construtora NS, banda universitária. Abração pra Josi, bom dia. Um beijo de manhã que é pra gente esquentar. Dois beijos no almoço, três beijos no jantar. À noite 1 milhão, se o coração puder aguentar. FM Capital. Um beijo de manhã que é pra gente esquentar.